criança quando começa a falar. Tudo dá, dá. Quando dá um beijo, ela dá pra lambuzar. Gugu dada, faz a criança quando começa a falar. Gugu dada, quando dá um beijo ela dá pra lambuzar. Todo dia bem cedinho ela acorda no bercinho já abrindo o bocão. E começa a dar penada com sua fralda molhada, molha todo o colchão. Ficou molhadinho. Ela é muito danada, ela é muito agitada, é difícil controlar. E quando quer babar, se você não der, ela começa a chorar. Uau, uau, uau. Dá, dá, dá, dá o meu babá. Dá, dá, dá, eu não paro de chorar. Dá, dá, dá, dá o meu babá. Dá, dá, dá, eu não paro de chorar. Dá, dá, dá, dá o meu babá. Dá, dá, dá, eu não paro de chorar. Dá, dá, dá, dá o meu babá. Dá, dá, dá, eu não paro de chorar. Ai, ai, ai, ui, ui. Gugu dada, faz a criança quando começa a falar. Gugu dada, quando dá um beijo ela dá pra lambuzar. Gugu dada, faz a criança quando começa a falar. Gugu dada, quando dá um beijo ela dá pra lambuzar. Todo dia bem cedinho ela acorda no bercinho já abrindo o bocão. Começa a dar penada com sua fralda molhada, molha todo o colchão. Ficou molhadinho. Ela é muito danada, ela é muito agitada, é difícil controlar.